nas irmãos, por mais que se faça, por todos os vídeos aqui feitos, eles ainda estão imperando, utilizando de sistemas arcaicos. Peço desculpas. Só um momento. Eles ainda utilizam de sistemas arcaicos e enviam essas energias a vocês, médiuns da luz, e a todos os outros que também trabalham em prol e em nome do Pai e da evolução de vocês, desta humanidade, deste planeta. Peço a vós que se fortaleçam ainda mais, muito mais. O que está por vir, queridos, é tão forte, é tão imensurável, que foge ao entendimento dos humanos da Terra. Mas vocês têm uma coisa que é muito ativa, é muito forte. Vocês acreditam, vocês são crentes. E os que seguem os trabalhos junto ao Pai Maior, desses médiuns que trabalham na luz para o Pai e para a evolução de vocês mesmos. Isso ajuda a nos ajudar a vocês. Mais uma vez, somos uma consciência. Da outra vez que estivemos aqui, poucos ouviram. Falamos dos invisíveis. Hoje, novamente, retornamos a este aparelho. Estamos trabalhando com ela e com outros que também aqui estão, mas ainda lutam. Peço a voz que nos deixem falar também para a evolução de vocês e para disseminar a palavra aos outros irmãos terráqueos, seus irmãos. A realidade para vocês é o que vocês conseguem ver e tocar. Eu vos afirmo que esta vos enganam. E mais uma vez estamos aqui repetindo esta mensagem, que já foi dito através de outros mentores, tanto aqui nesta casa, guiada por Deus, como em outras, e com outros médiuns que também estão em missão, que reencarnaram por missão. Não é expiação e não é prova. Estão aqui como este rapaz, por missão, entre outros médiuns, também aqui encarnados. Então, pedimos a voz desta casa e a outros médiuns que também escutam e veem esses vídeos. Nos deixem trabalhar para a evolução de vocês mesmos. Esta não é a realidade real. É a famosa Matrix, como assim vocês denominaram. E isto está sendo feito ainda com mais força, neste momento onde no plano espiritual existem guerras e guerras. Agora mesmo, neste momento, poucos podem ver. Então pedimos, clamamos a voz, que ajam no amor com os seus irmãos, para que nós possamos trabalhar através de vós. Nomes não são importantes neste momento. denominamos consciência. Agradeço a atenção e peço, amem e pratiquem este amor crístico que está dentro de vós, que está clamando para eclodir no chakra cardíaco de vocês. Que assim seja.